A palestra que você não ouviu, você ouve aqui. Está entrando no ar. Na Tribuna Espírita. Coordenação e apresentação, Marcelo José. Hoje vamos apresentar a palestra de Djalma Santos, realizada no dia 14 de julho de 2010, no Centro Espírita Leon Denis, que fica na Rua Abílio dos Santos, 137, Bento Ribeiro. O tema é a perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Com vocês, a palestra de Djalma Santos. Que a paz de Jesus continue nos nossos corações. Deus é a inteligência suprema. É a consciência cósmica do universo em que todos nós vivemos. É ainda uma espécie de útero cósmico, onde tudo se cria, tudo se mantém e tudo se transforma. Então Deus é o Criador, é o mantenedor e é o transformador de todos os seres, sempre para melhor. Então no universo em que nós vivemos, não ocorrem extinções, não há extinção, não há aniquilamento. As coisas desaparecem de um local para aparecer em outro. Não temos aniquilamento. Não temos extinção e não temos morte. Jesus é o sol das nossas almas. É o maior dispensador de bens eternos do mundo. É o nosso corretor de posições. Todas as vezes que estivermos cansados e oprimidos, vamos recorrer a esse amigo maior, e ele certamente irá aliviar as nossas dores. O espírito imortal que somos nós, é um viajor incansável da eternidade, é um nômade do espaço, é um andarilho do infinito. É uma partícula infinitesimal do pensamento divino, programado para crescer, para superar, para transcender e voltar para Deus. Voltar para a sua origem. Mas para isso ele necessita de muitas reencarnações, de muitas idas e vindas ao mundo espiritual, ao mundo físico, até atingir o patamar da evolução. E voltar iluminado para o seu Criador. Então temos dois mundos. O mundo espiritual, que é o mundo autêntico, é o mundo real. E temos o mundo físico, esse que nós nos encontramos. É claro que nós execramos o mundo físico, que aqui é tudo ruim, é tudo feio, que se sofre muito. Que o bom é no mundo espiritual, onde não tem isso, não tem aquilo, não tem sofrimento. Mas na realidade, esses dois mundos, o mundo físico e espiritual, são idênticos a dois rios, se assemelham aos dois rios, que desaguam um no outro, através do nascimento, da vida e da morte. Através da morte, desaguamos do outro lado da vida, e através do nascimento, desaguamos nesse mundo que nós estamos. Então não há novidade nenhuma no front. Quem está aqui hoje, nós já estivemos lá. E quem está lá já estiveram aqui. É muito importante esse conhecimento para que nós possamos analisar com critério, com sabedoria, com paciência, com bondade, fraternidade, o problema da morte. A morte ainda é algo assim muito ruim para milhares de pessoas que não conseguem entender o trabalho maravilhoso dessa velha senhora. O que se fala de mal da morte não está no gibi. Maledicência mesmo. Que ela leva os bons e deixa os maus. Que leva o sadio e deixa os doentes. Que leva as crianças e deixa os adultos e os idosos. Para a maioria das pessoas, ela só devia levar os idosos. Eu estou frito, porque eu estou com 75, já teria ido. Então fazemos uma série de conjecturas errôneas a respeito da morte. Eu estudo a morte há 40 anos. E o Brincando com a Morte, que é o que está logo no início, tem uma quadrinha no início que, se a pessoa prestar atenção naquela quadrinha, já resolveu o problema da morte. Diz o seguinte: é a morte dá uma declaração enfática para mim. Ela diz: eu sou uma estrada deserta que todos têm que percorrer depois de um sono profundo, continuar a viver. Então, depois da morte, continuamos a viver. A vida continua do outro lado, mais plena, mais sadia, mais feliz, mais dinâmica, com muito mais possibilidades de alegria e de paz. Dependendo apenas da nossa convivência pacífica aqui, uns junto aos outros. Se passarmos aqui uma vida ética, uma vida social, sem escândalos, sem falcatruas, sem crimes, como esses que aparecem nos jornais, na televisão. Se tivermos uma convivência pacífica, se não invadirmos fronteiras alheias, chegaremos do outro lado da vida, não teremos nenhum problema. A morte não causa problema para ninguém. E outra coisa, ela não busca ninguém. Ela não pega no pé de ninguém. A morte tem uma agenda. Se você estiver nessa agenda, aí não tem jeito. Num dia e na hora marcada, ela vai surgir e você vai ter que ir. Mas aí vem um detalhe interessante que eu descobri: nós fazemos essa agenda. Nós entregamos essa agenda para a morte com a procuração para que ela nos busque, nos procure no dia tal. E Deus, na sua amorosa, sumamente amoroso, não permite que nós possamos lembrar disso. Esquecemos. Né? Como aquele companheiro que havia feito um pacto com a morte para ficar rico. Ela disse: ó, você vai ficar milionário, mas tal dia eu vou te buscar. Deu um número de anos para ele. E ele ficou rico de uma hora para outra. Tinha um bilhete que ele pensou que não ia dar nada, foi premiado, e a partir daí ele virou rei Midas. Tudo que ele tocava virava ouro. Comprou mações, comprou cavalos de raça, comprou carrões, e dava festa semanalmente, aquelas festas de black tie, as mulheres de longo, e os homens, aqueles paletó, aquelas gravatinhas, aquele negócio todo, quadra de piscinas, e a vida passou. Uma noite, numa dessas festas, só ele via a morte. Ele olhou, ela estava lá na porta, olhando para ele, acenando. Como só ele via, ele chegou perto dele: mas a senhora apareceu logo hoje, eu estou aqui com uma série de convidados. Hoje não é o dia, não, hoje é o dia, está marcado aqui, você assinou o documento. Você esqueceu, é? Mas claro que eu esqueci, mas a senhora veio numa hora dessa, todo mundo a rigor, só aparece com essa roupa. Ela estava de preto, com uma foice enorme às costas, corcunda, né? Estava horrorosa, o pessoal todo mundo aqui elegante, a senhora aparece desse traje horroroso aqui. Ela disse: não tem nada nisso não, para com isso, rapaz, esse é o dia, não é? Até que ele descobriu um modo de afastar a morte. Ele disse: olha, são apenas 20 horas, o dia ainda não terminou. É hoje, é o dia, mas o dia termina mesmo. A senhora, por favor, a senhora volta à meia-noite. Porque quando termina o dia, ela disse: ela olhou, realmente, não terminou o dia, então eu volto à meia-noite. Tudo bem. Ela saiu, ele de imediato mandou chamar um dos seus assessores: só me traga um barbeiro e uma roupa de palhaço. Ele tinha o cabelo longo, a barba comprida, raspou o cabelo, raspou a barba, colocou aquela fantasia de palhaço, e de uma hora para outra apareceu um palhaço na festa. Falei: mas de onde surgiu esse palhaço? Ninguém sabia. Brincando com todo mundo, continuou dançando. Meia-noite em ponto, a morte pintou no pedaço. E procurou no salão, nada, procurou nos quartos, eram mais de 24, procurou na piscina, tinha um bosque de nada. Até que, cansadinha, ela sentou e disse: meu Deus do céu, não é que aquele camarada me enganou? Mas eu não posso perder minha viagem, não. Eu vou levar aquele palhaço. Era ele. Então nós nos enganamos a respeito dessa velha senhora, que tem a finalidade de nos colocar, de abrir a porta para que nós possamos entrar na eternidade. Quem não quer a eternidade? É uma palavra bonita, né? Todo mundo quer viver na eternidade. No estágio atual, nós estamos, né, naquela idas e vindas. Não temos ainda condições de permanecer no mundo espiritual de uma forma efetiva, permanente. Não conseguimos ainda nos adaptar ao mundo fluídico, porque os nossos pensamentos ainda estão seguros aqui na Terra. A grande maioria das pessoas que desencarnam, que morrem, não saem da Terra, permanecem aqui. O alcoólatra continua no botequim, com certeza, continua no botequim. O drogado continua na boca de fumo. O jogador inveterado continua no salão do baralho, no bingo. Que agora não é mais caça-níquel, é caça-nota, coloca uma nota de 20 e vai embora. O avarento continua naquela fila da Caixa Econômica. Aliás, tem duas filas da Caixa Econômica Madureira. Tem uma de encarnado e outra de desencarnado. A fila de desencarnado é muito maior do que tem desencarnado pegando táxi para ir para o final da fila. Para quê? Para nada. Para ficar daquele, procurando o saldo que não tem mais. E aí começa o sofrimento do avarento. Ele descobre que não tem mais aquela quantia no banco. Quem tirou? A esposa, é claro, não comprava nada para ela. Ela queria um tamancão, queria um vestido, não dava nada. Ela aproveitou com a morte e raspou o tacho. E aí começa o sofrimento do avarento. Como também tem o sofrimento do drogado que não pode usar a droga, do jogador inveterado que não pode utilizar as cartas, do fumante que não pode usar o tabaco, do criminoso que vê as suas mãos escorrendo sangue. Temos visto pela televisão crimes horrorosos, apontando companheiros perversos, cruéis, com crimes hediondos. E as pessoas se preocupam com isso, tem pessoas milhares, estão sofrendo com isso. Eu não sofro coisa nenhuma. Eu fico com as palavras do Emmanuel no livro Fonte Viva. Ele diz o seguinte, a respeito dos criminosos, desses perversos, desses cruéis. Se o criminoso soubesse, diz o Emmanuel no livro Fonte Viva, o que os espera, os criminosos soubessem, o que os espera do outro lado da vida, iam preferir ter os braços cortados, para não ter oportunidade de se lançar contra seus irmãos de luta. Imagine isso, é terrível isso. Então o Emmanuel prevê um sofrimento incrível para os criminosos, para esses, todo tipo de criminoso, e muito pior para esses que utilizam desses métodos perversos de sequestro, né, de esquartejamento de corpos. É terrível isso, ainda temos isso conosco. Estamos num estágio bem adiantado e ainda continuamos com essas mazelas humanas, com esses crimes hediondos. E do outro lado da vida, esses espíritos permanecem nas trevas, não enxergam absolutamente nada, ficam na lama, nas tocas, nos buracos, totalmente hebetados, totalmente perturbados, muitos deles loucos, ouvindo os gritos da vítima, as súplicas da vítima, o choro da parentela familiar, isso por um tempo infindável e que parece um inferno. Por isso é que muitos espíritos que se manifestam nas sessões mediúnicas de obsessão dizem que estão no inferno, mas não é um inferno fixo, não existe inferno fixo, é um inferno mental. O Papa João Paulo II, que desencarnou antes desse, deixou uma declaração no Jornal de Roma, o Observatório, que republicou no Jornal Globo, que diz o seguinte, a respeito do céu, do inferno e do purgatório. Ele diz textualmente, o céu, o inferno e o purgatório, diz o Papa João Paulo II, o melhor deles todos, não existem como locais fixos, são estados da alma. Parece até que o Papa leu o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos. São estados da alma. Então, do outro lado da vida, não tem céu, não tem purgatório, não tem trevas, não tem umbral, tem estados da alma. As nossas faltas leves, médias e graves provocam no nosso estado íntimo da alma as trevas, a escuridão, o sofrimento, a decepção, a desilusão, e ficamos incomodados. A parte pior dos recalcitrantes, daqueles que aqui cometem todas essas vilanias, é o incômodo que o espírito sofre do outro lado da vida. Ele não tem paz, não tem sossego. Então chega uma hora, depois de muitos anos, tem espírito que é teimoso, está sofrendo, mas está ali aguentando. Mas chega uma hora que não dá mais. Então ele se ajoelha. Isso acontece com o André no livro Nosso Lar, quando ele se ajoelha e faz uma prece. E aparece o Clarencio. E olha que o André não fez tanta coisa ruim, era coisinha leve. Imagine esses de coisas graves. Se ajoelha e pede pelo amor de Deus para voltar. Nem que seja com o corpo estraçalhado através da paraplegia, da tetraplegia. Voltar com a falta da visão, com a falta da fala, com a falta da audição. Voltar a idético, cancerino. Voltar com a anseníase. Ou então com a hebrefenia, com a idiotia, com o mongolismo e até com a loucura. Todos eles precisam de um novo corpo para descarregar essas mazelas. Descarregar essas cargas eletromagnéticas negativas que acumularam com os crimes que cometeram aqui na Terra. Então, para que nós possamos viver feliz aqui no além, temos que equacionar três incógnitas de uma mesma equação. NVM. Nascimento, vida e morte. Precisamos nascer cada vez melhor, viver cada vez melhor, viver em paz, e morrer com dignidade, morrer cada vez melhor. Nós, vocês que fazem o ginásio científico, eu sou professor de matemática, temos a equação do primeiro grau e temos a equação do segundo grau. Essa equação da vida são três incógnitas. A do primeiro grau tem uma incógnita, a do segundo grau tem duas, e essa que eu estou dando tem três. NVM é igual a E, nascimento, vida e morte é igual a eternidade. Nascer cada vez melhor, com o corpo mais perfeito, com os sentidos mais perfeitos. De cada 10 pessoas, pelo menos no Brasil, não conheço outros países. Mas no Brasil, pelo menos, de cada 10 pessoas, 7 usam óculos. Ou 6 ou 7. Então temos deficiência com a nossa visão física. Imagine com a visão espiritual. A nossa vivência, a nossa convivência com os nossos mundos é terrível. Dentro dos nossos próprios lares não temos um entendimento perfeito. São milhares de lares desequilibrados, com mãe brigando com filho, filho brigando com a mãe, irmão com irmão. É terrível isso, e precisamos morrer com dignidade e aceitar a morte com dignidade, que é o nosso tema principal de hoje. O desencarne das pessoas queridas e os desencarnes prematuros. Vamos falar primeiro do desencarne das pessoas queridas. Não é fácil aceitar a morte dentro do nosso próprio lar. Já perdi a minha mãe, perdi meu pai, perdi muitos irmãos. Não é fácil. Só mesmo a doutrina espírita pode nos dar esse arcabouço, essa certeza, pode nos dar essa estrutura forte para que nós possamos aguentar os trancos e não ficarmos assim revoltados com a morte de um parente, de uma pessoa querida, de um amigo. Não ficarmos irresignados, não achar que Deus está nos punindo. A morte não é uma opção, não é uma encolha, é uma certeza. É a única certeza que temos, é que vamos morrer. Mas o problema da morte é de educação, precisamos nos educar para morrer. E é interessante observar que nós nos educamos para tudo aquilo que não temos certeza. E deixamos de nos educar para a única coisa que temos certeza, que vamos morrer. Deus vai nos matar. Mas não no sentido de extinção ou de aniquilamento. Vai nos transformar. Vai nos retirar esse corpo físico e nos dar um outro corpo, que é o corpo espiritual. É o perispírito com a forma humana. Que será do outro lado da vida um novo instrumento do espírito imortal nas novas dimensões do espaço infinito. Não perdemos absolutamente nada. Continuamos nós mesmos. E não encontramos essa parafernália de coisas que muitos escritores dizem que encontra isso, encontrou aquilo. Do outro lado da vida, preste atenção, que isso aí é sério e é real. Do outro lado da vida, encontramos sempre a nossa própria consciência. O Djalma vai encontrar o Djalma. Eu vou encontrar eu mesmo, cada um de vocês vai encontrar vocês. E nem sempre esse encontro é um encontro saudável. Quando não agimos bem, quando não agimos com ética, quando invadimos fronteiras alheias, quando destruímos a vida dos outros, quando nos apossamos daquilo que é dos outros, quando invejamos, quando mentimos, quando falamos mal dos outros, esse encontro não é um encontro saudável. Ele causa incômodo do outro lado da vida, ele causa constrangimento. Não temos condições de sermos felizes se levarmos para o outro lado da vida esse lixo mental que utilizamos aqui para atrasalhar a vida dos outros. Mas quando a pessoa cumpre com seus deveres, cumpre com as suas ordenações humanas, não tem problema nenhum. Herculano Pires, um grande escritor, espírita, jornalista, faleceu em 10 de março de 1969, deu uma declaração, uma mensagem, 15 minutos depois da sua morte, ele deu uma mensagem para um grupo mediúnico que se reunia na garagem da casa onde ele morava. 15 minutos depois da morte, uma mensagem lindíssima, e no final ele diz: eu estou muito feliz, muito feliz. O Francisco Cândido Xavier chega do outro lado da vida e se surpreende com a multidão que estava numa festa, e o Brasil tinha ganhado a Copa. E ele, na sua humildade, ele diz para o Bezerra de Menezes, que estava ao seu lado: venerável Bezerra, eu sempre quis desencarnar quando o povo estivesse muito alegre no meu país. Eles estão alegres pela conquista da Copa, não é, venerável Bezerra? Bezerra: não, Chico, eles estão alegres pela sua presença, porque você está aqui juntamente com eles. É interessante isso. Morreu há menos de 6 anos um companheiro nosso, presidente de um centro, um cara maravilhoso, foi presidente mais de 40 anos, assim como Altivo aqui. E depois da morte, como sempre acontece, depois de uns 6 meses, começam a chegar mensagens mediúnicas. Eu li todas elas. As mensagens normais, porque as pessoas que vão para o lado da vida, eu, fulano, tá, não tenho nada. Se eu morrer amanhã, qual a novidade que eu vou poder trazer? Praticamente nenhuma. Mas os médios gostariam que viesse um espírito lá de Marte, ou de Mercúrio, né, ou de Saturno, ou de Júpiter. Não é assim, não. Recebemos, serve para os médios, recebemos nas nossas... Eu trabalhei mais de 20 anos como orientador e como presidente. Recebemos nas nossas mesas mediúnicas companheiros exatamente igual a nós. Pode ter um ou outro mais ou menos mais avançado, dependendo do nível do trabalho que se realiza, mas de um modo geral são espíritos comuns, que não podem nos trazer novidades que nós desejamos. Então, Humberto, falei até o nome desse aqui, não trouxe grandes novidades, mas uma das mensagens eu adorei. Ele dizia o seguinte: agora estou num quarto maior, mais amplo e mais arejado. Ele dizendo através da psicografia. E o melhor, colocaram um aparelho de televisão no meu quarto. Eu disse: opa, graças a Deus, tem televisão do outro lado. Fiquei todo feliz. Mas a próxima frase foi melhor ainda: mas não passam aqui os programas que passam aí. Eu disse: graças a Deus, estou livre desses programas mundo cão que passa a tarde aí. Quer dizer, se não passam lá os programas que passam aqui, a gente fica livre desses programas de família aí, que as pessoas vão para a televisão para falar mal dos outros, para falar mal da mãe, do filho, porque separou disso, separou daquilo. Então não teremos do outro lado da vida, segundo o que ele estava dizendo, né, essas baboseiras que nós vemos nesses programas televisivos. E aí vem a parte que me interessou. Na tela da minha televisão, dizia ele na sua humildade, aparecem dezenas e dezenas de pessoas acenando para mim e colocando o polegar para cima. E ainda aí com a humildade dele: mas eu não conheço essas pessoas. Olha, minha mão fervilhou e escrevi embaixo: mas elas conhecem você. E é isso que é importante do outro lado da vida. Você ser conhecido pelo bem que você esparziu aqui, por tudo aquilo que você realizou em benefício dos outros. E eu tenho tido uma felicidade indizível com o programa que estamos à frente, que é o Prelúdio de Paz. O último Ibope de março deu 38.900 ouvintes no programa. Estamos em terceiro lugar. Mas é muita gente ouvindo o programa Prelúdio de Paz. Então, de alguma forma, estamos passando para essas pessoas que estão nos seus lares um pouco daquilo que aprendemos aqui mesmo, Leon Denis, com meu amigo Altivo, de mais de 40 anos. Conheci o Altivo, ele tinha 19 anos, lá no Instituto Resseguro do Brasil. O que eu aprendi na humildade e amor, o que eu aprendi em muitas casas, com a doutrina espírita, com a codificação. Estamos passando algumas palavras. E eu faço questão de ressaltar, não são palavras minhas aquelas que eu falo. São palavras da vida eterna. E Deus fala sempre através delas. Então, quando qualquer pessoa fala o que é bom, o que é ético, o que é altruístico, ela não está sozinha, alguém está intuindo, como está aqui neste momento comigo. Posso sentir aqui a presença do meu querido amigo Altivo e do Zé Jorge. Então estamos sempre sendo intuídos, sugestionados para levar até outras pessoas aquilo que temos de melhor. E Jesus disse isso no seu Evangelho: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, sem gosto, ele não poderá salgar. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a sequência da palestra de Djalma Santos, realizada no Centro Espírita Leon Denis, em Bento Ribeiro. Está no ar. Na Tribuna Espírita. Visite nosso site e ouça nossa programação em tempo real. Rádio Rio de Janeiro. Na internet com você. www.radioriodejaneiro.am.br. A palestra que você não ouviu está no ar. Na Tribuna Espírita. Coordenação e apresentação, Marcelo José. Voltamos a apresentar a palestra de Djalma Santos, realizada no dia 14 de julho de 2010, no Centro Espírita Leon Denis, que fica na rua Abílio dos Santos, 137, Bento Ribeiro. O tema é a perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Com vocês, a sequência da palestra de Djalma Santos. Então precisamos salgar a vida das pessoas. Jesus utiliza desse condimento caseiro, que é o sal de cozinha, porque o sal é a substância mais simples da cozinha, é a mais barata, agora é que 80 centavos o quilo. No entanto, é a mais importante. Colocamos sal no arroz, na carne, no feijão, eu coloco até no café com leite e no mingau. Só tomo café com leite com um pouquinho de sal, para cortar aquele doce. E o que Jesus quer de nós é isso, é que possamos acrescentar nos outros o que tivermos de melhor. Isso vale para as pessoas que perdem os seus entes queridos. Acomodem-se nos seus lares através da prece, do silêncio, do recolhimento, do culto lar. Pede a Deus, pede a Jesus, pede aos bons espirituais que auxiliem o companheiro ou a companheira que partiu para o outro lado da vida, para que tenha uma rápida adaptação, para que possa reiniciar os trabalhos do outro lado, porque muita pessoa pensa que vai morrer para descansar. Trabalho aqui, mais trabalho ainda do outro lado da vida. Quem pensa que vai morrer para descansar está totalmente enganado. Precisamos entender isso e esperar mais trabalho ainda do outro lado da vida. A vida continua, prossegue, como diz aqui a nossa irmã, a Joana de Ângeles. E não devemos fazer reclamações em relação àqueles que partem. É muito comum, né? O companheiro morre, aí a torneira... A viúva. Essa torneira está vazando, se fulano estivesse aqui, ele ia consertar. Não é melhor chamar um bombeiro? Chame o bombeiro, mas não perturba o companheiro que partiu, pelo amor de Deus. As nossas frases, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos em relação àqueles que partem, precisam ser sentimentos e pensamentos de bondade, de caridade, de mansuetude. Lembrando os bons momentos, aí eu lembro. Quando eu lembro da minha mãe, lembro até do banho de bacia que ela me dava quando eu tinha de 5 anos até 12 anos. Como diziam, era para tirar as caracas, ela usava aquelas buchas, bucha é um prato que a gente come. Mas mamãe, eu não quero tomar, vai tomar banho, se você dá numa bacia, não, eu morava no interior de mim, e ela ali então esfregava, esfregava. Quer dizer, mas lembro disso com muito, aqui às vezes as lágrimas rolam, eu estou sozinho às vezes no meu quarto, onde eu tenho o meu computador, separado do quarto casal, e lembro da vovó Geralda. Com muito carinho, com essa super mãe que ficou viúva, ainda jovem, e nem quis se casar para nos criar, eu e meus irmãos. Não foi brincadeira, ela, nós fomos para a roça, tivemos que ir pra, e ela foi capinar café com a gente. Parava mais ou menos uma hora antes de 11 horas, parava às 10 horas, ia lá, fazia o almoço, trazia e pegava novamente na enxada. Foi uma vida muito dura. E é a única coisa que eu anseio é encontrar a vovó Geralda depois da morte. Encontrei um amigo há pouco tempo, há menos de 2 anos, lá no Humildade e Amor, conversando comigo, ele tem sonhos, todo mundo tem ideais, sonhos. Ah, senhor Dijão, quando eu morrer eu quero ver se eu encontro Jesus, ou então com o Chico. E o senhor, eu digo, se eu encontrar minha mãe, está de bom tamanho. Viu? Com certeza, não vou aspirar a coisas grandes, mesmo porque eu sou um fã do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz, não ambicioneis coisas grandes, eu não esqueço essa frase, não ambicioneis coisas grandes, acomodai-vos às coisas simples. Então encontrar a minha mãe é uma coisa simples, para mim, para você, pra... mas o Chico virou um bólide, uma estrela, voou. Quem não falou com o Chico aqui em Uberaba, lá em São Pedro Leopoldo, depois de Uberaba, agora é ruim, como diz na gira do jogo, é ruim, hein, de encontrar o Chico do outro lado. Mas não é porque ele não quer, não, que por ele estaria aqui agora conosco. É porque do outro lado da vida o que funciona é a vibração. O teor vibratório do Chico é muito forte, é uma energia muito forte, que impele ele para cima, para o alto. Ao contrário da energia negativa, que puxa as pessoas para baixo. Os culpados, aqueles que aqui cometem esses crimes terríveis, são sugados para baixo. Ao contrário dos iluminados, que se projetam no infinito. E estão aonde está o pensamento. Se o Chico pensar, Uberaba, ele está em Uberaba. Lá de Uberaba, ele diz, não, eu gostaria de estar no Leão. Imediatamente ele está aqui. E aí vem uma outra realidade incrível com pessoas que não entendem o sistema que ocorre do outro lado da vida. Um outro companheiro, esse meu vizinho, ah, está bem espírito. Onde eu morrer, eu vou construir uma casinha no nosso lar, ficar bem quietinho ali, tomar meu leitinho. E o que, que o senhor acha? Eu às vezes sou mal, né? Eu disse assim, você é pedreiro? Ele disse, não. É engenheiro? Não. Mas como é que você vai construir alguma coisa se você não é pedreiro? Porque também do outro, isso é interessante, eu estou brincando, mas é verdade. Do outro lado da vida, só constrói as coisas lá quem construiu aqui. Então um companheiro como é que não foi médico, como é que ele pode ser médico do outro lado? Entendeu? Quer ajudar, quer trabalhar na enfermagem, faça logo um curso de enfermagem, de auxiliar de enfermagem, ou de medicina. Quer construir a tal casinha do nosso lar, começa como servente de pedreiro, depois como pedreiro, até adquirir uma habilidade. Eu já sei o que vai me acontecer, vou me deixar falar alguma coisa, depois de uma adaptação de uns 10 anos. Aí vou me deixar falar alguma coisa no microfone, vou me deixar fazer uma palestrazinha para uma turmazinha bem, para então depois eu pegar o sentido da coisa, não é de uma hora para outra. A natureza não dá saltos. Não podemos desejar aquilo que não conquistamos. Quem ouve o programa Pelo de Paz sabe o meu modo de falar sobre isso. Não teremos nada de graça, nem aqui e nem no além. Eu não acredito na gratuidade. Não acredito no automatismo. Não acredito no milagre. que nós vemos na televisão, pregadores inflamados, centenas de pessoas que sangue de Jesus lavou sua alma, basta você crer já e batizado, você já está salvo. Isso não funciona com a mesma coisa, basta arrepender também. Não, o remorso, o arrependimento, são dois antídotos maravilhosos para um reinício de carreira, um reinício de recuperação. Mas não resolve o problema do ser de uma hora para outra. Nós precisamos ressarcir as nossas dívidas com a retaguarda. É uma música muito interessante, um refrão de uma música do Fagner, aquele cantor aqui, diz o seguinte: se você errou, tem que se cuidar. Sentimento ilhado, justo e amordaçado, volta a incomodar. Então, esse sentimento ilhado, que corresponde às nossas faltas leves, médias e graves aqui na Terra, vão nos incomodar aqui e do outro lado da vida. Não podemos fugir de, não podemos colocar na porta dos outros. Não podemos colocar as nossas dificuldades nos ombros dos outros. Outro detalhe interessante que está no ponto de hoje, são as chamadas mortes prematuras. E eu já tinha falado, por que que leva as crianças e deixa os idosos? Então nós sabemos que ocorrem centenas e centenas de mortes de crianças em eternidade. Ainda tem os natimortos, né, que morrem no ventre da mãe. Mas isso tem uma explicação e tem uma finalidade. São espíritos que estão complementando reencarnações. Então o espírito é um suicida, por exemplo, depois que ele sai daquela situação terrível. E eu, há anos atrás, eu ouvi um disco numa casa espírita que me assombrou. Suicídio, um erro irreparável. Eu chamei o presidente do centro e disse: olha, isso aí não está bom, não. Disse, por quê? Não é um erro irreparável, é um erro difícil de reparar. Senão dá a ideia que Deus não perdoa. Então o suicídio é um erro difícil de reparar, não é, não existe nada irreparável. Esses agora que estão sendo acusados, não se sabe se é ou se não é, mas estão sendo acusados de crime hediondo, não é irreparável, é um erro difícil de reparar, mas dentro do próprio presídio a pessoa pode se reerguer. Então, do outro lado da vida, as pessoas podem também se recuperar, pode se reerguer. E voltar a ter uma vida normal, ter uma reencarnação normal, uma reencarnação às vezes dolorosa, mas para seguir em frente. Mas isso precisa começar aqui. A vida eterna começa aqui e agora. É aqui que nós resgatamos as nossas faltas. Então as chamadas mortes prematuras são complementos de reencarnação, principalmente de suicidas, pessoas que sofrem acidente, morrem abruptamente. E chegam desequilibrados, eu também falo muito, e as pessoas às vezes acham que não, mas qualquer morte violenta, mesmo não sendo através de assassinato, provoca uma comoção muito grande. O certo é morrer em cima da cama, essa é que é a grande verdade. Hoje nós fizemos um programa, eu e o Jadiel, congelamento de corpos, no Analisando os Fatos, é um programa muito bom, porque quem quiser assistir, de 9 às 10 da manhã, aos domingos, vai passar congelamentos de corpos a 350 mil reais. Os americanos, franceses e ingleses estão pagando 350 mil reais para congelar os corpos e acordar daqui a 100 anos. Uma brincadeira, né? Eu brinquei também, já que é uma brincadeira, eu tive que brincar no programa. Acordarão num mundo sem tempo e num tempo sem mundo. Quer dizer, ninguém mais sabe o que aconteceu, as pessoas são outras, os costumes são outros, né? Tudo isso que nós estamos vendo aqui já desapareceu, apareceram outras coisas. Mas ficou um programa muito bonito que a gente comentou a respeito da reencarnação. Mas então, os suicidas e outras formas violentas de morte, depois que as pessoas se recuperam, às vezes elas não precisam de uma reencarnação de anos, 30 anos, 50 anos e até 75, como está o meu caso agora. E elas voltam para ficar 2 meses na barriga da mãe, 5 meses, ou então 2 anos na vida, 5 anos. Os natimortos é o seguinte, volta, porque só aquela, quando a mãe, nossa atendente telefonista, teve o neném ontem, o Arthur, e já há uns 5 meses que eu venho aconselhando ela, ela no início estava com um pouco de dores, né, sentia dores, vômito. Eu disse, olha, que tal você passar a mão na sua barriga e dizer, olha, eu já amo muito você, né? Estamos aguardando você, eu e seu pai estamos assim ansiosos para que você surja na vida, né? Isso é um passe. Ela começou a fazer isso e o vômito acabou, acabou o mal-estar e ela teve o neném. É muito importante as grávidas dar o passe. Isso aqui é um passe, ó, passando a mão aqui, desejando bem. Não como, infelizmente, algumas pessoas fazem, algumas mulheres dizem, ah, eu não queria essa gravidez, nem eu, nem meu marido, agora eu vou ficar com o corpo feio. Isso é horroroso, isso aí provoca uma reação imediata no espírito que está ali, né, no estado letárgico, mas ele consegue captar essas farpas mentais negativas, como consegue captar as farpas mentais positivas que se lança para o nascituro, para o feto, para que ele possa desenvolver com muito mais rapidez, possa nascer alegre, feliz, chorando bastante e dando muita alegria aos seus pais. Então esses natimortos recebem da mãe muito carinho, eles vêm para receber esse carinho, para recondicionar o corpo espiritual, que é o que dá origem. Esse corpo físico é modelado pelo corpo espiritual, que é o perispírito. Então, quando cometemos faltas leves, médias e graves aqui na Terra, nós lesamos o corpo, lesamos o corpo espiritual. E numa próxima reencarnação, esse corpo espiritual, que é o perispírito, lança para o corpo físico, aflora no corpo físico, as mazelas que ficaram entranhadas na sua tessitura eletromagnética. Para que vocês entendam melhor, o perispírito, ou o corpo espiritual, funciona como se fosse uma forma de fazer tijolos. Agora é tudo automático. Vai lá na roça, a gente faz uma forma com 6 gominhos de madeira. E ali coloca uma areiazinha no fundo, coloca o barro, passa a régua e vira. Aí saem 6 tijolos, desde que nós fazemos as casas. Agora tem um detalhe interessante que nos interessa. Essa forma de fazer tijolos de madeira precisa ser feita por um marceneiro. Por quê? Porque o carpinteiro é mais grosseiro. Vai deixar uma ponta de prego, vai deixar um ressalto, vai usar uma madeira com ranhura. O marceneiro não é aquele que faz móveis, ele faz ela lisinha. Em consequência, os tijolos vão aparecer sem defeitos. Se tiver uma cabecinha de prego, uma ponta, uma ranhura ou qualquer coisa, os tijolos vão aparecer. Os nossos corpos físicos são tijolos. A forma é o corpo espiritual, é o perispírito. Cometeu-se um crime, fica gravado. Se te suicidou, deu um tiro na cabeça, com certeza aquilo fica no corpo espiritual. E ele vai voltar com um problema mental, com certeza um problema no cérebro. Será um idiota, será um mongoloide, terá problema com a loucura, com a idiotia, com o mongolismo. E assim sucessivamente. Quando atiramos uma pessoa do coração, vamos voltar com um problema naquela parte ali. Sempre o corpo espiritual modela o corpo físico. Isso não é meu, isso é do Hernando Guimarães Andrade, um cientista espírita de São Paulo, que colocou em quase todos os seus livros, que o perispírito é o MOB, modelador, organizador, biológico do corpo físico. Ele não pode ser lesado. As nossas faltas leves, médias e graves, principalmente as faltas graves, lesam esse corpo espiritual. Vamos para o outro lado da vida com essas lesões perispirituais, e na próxima reencarnação, ele deságua no corpo físico essas mazelas que ficaram estruturadas e que vão aparecer nos tijolos, que são os nossos corpos físicos. A mesma coisa com os companheiros, no caso do desencarne, de crianças com 2 anos, com 5, com 7 e até na adolescente. Também são complementos de reencarnações. Uma reencarnação normal é de 70 para lá, com certeza. Hoje nós temos milhares de pessoas desencarnando com 40, com 50. Ou através da violência, ou através do abuso do álcool, das drogas, do fumo, né? De todo do sexo desregrado. Então, quando cometemos abusos, nós diminuímos o nosso número de anos. Com certeza diminuímos o número de anos. Precisamos entender isso para que nós possamos preservar o nosso corpo físico. Quando o apóstolo Paulo fala do corpo físico, ele diz, eis que temos um altar. O corpo físico. E é no santuário desse altar que devemos adorar o nosso Deus. O santuário é a consciência. Então o nosso corpo físico, Paulo diz, não deve ser macerado, não deve ser marcado, não deve ser adulterado. E por isso que no programa Respondendo aos Ouvintes, que eu também participo, chegam muitas perguntas capciosas. Quando vem a respeito de piercing e essa tatuagem, eu passo para o Gerson ou para o outro companheiro, porque se eu for responder, eu sou contra. Sou peremptoriamente contra a qualquer tipo de mudança no corpo físico. Eu não mudo nada, estou exatamente como nasci, e lá em casa 6 filhos e 12 netos. Não pedi nada a ninguém, não forço nada, mas dou graças a Deus. Nenhum filho meu, nem os netos, tem qualquer modificação. Quer dizer, isso é um ponto meu, respeito a opinião de todo mundo. A gente vê pela televisão, somente os jogadores de futebol da Copa, tinha um que o braço inteiro, a perna, tudo, cobriu o corpo todo. Cada um faz aquilo que quer do corpo. Agora, não é uma coisa boa. É só observar uma criança quando nasce, ela é limpinha, não é? Limpinha, sadia, não tem nada errado ali. Por que que depois de jovem, depois de adulto e até idoso, já vi idoso cheio de troços? Nossa Senhora, pelo amor de Deus. O cara completa 60, 65, 70, não aprendeu nada ainda, pelo amor de Deus. Mas é o problema da pessoa, você tem que aceitar isso. Agora, eu me esquivo de responder esse tipo de... Porque às vezes você responde uma determinada pergunta, como eu respondi uma a respeito da depressão, e eu disse que a depressão, entre outros componentes, tem componente obsessivo, e tem também, entre outros componentes, tem o componente da tristeza, da melancolia, mas tem um componente corrosivo que é a preguiça. Ninguém me tira isso da cabeça. O depressivo, antes do que me perdoa, é antes de tudo um preguiçoso. Só que é um preguiçoso mental, não é um preguiçoso físico. A pessoa precisa entender isso. Porque ela não quer procurar uma nova forma de prazer, ela não quer procurar uma atividade que possa tirá-la daquilo. Ela não quer ler um livro, ela não quer... E muitas vezes é uma pessoa rica. A depressão está muito mais dentro dos lares abastados do que dentro do lar do pobre. Pessoas que têm carro na garagem, que têm isso, têm aquilo, mas não se satisfaz com nada, aborrece com tudo, está triste com tudo, nada agrada, nada satisfaz. Porque criou um monodeísmo, aí é que me aprendi, criou um monodeísmo. Monodeísmo é uma ideia fixa. Né? Quero isso, às vezes quer uma coisa que não pode, que não está no alcance. Né? Então precisamos observar isso para que nós possamos procurar novas formas de prazer. Eu passei 30 anos no exército. Colegas meus, muitos deles ficaram depressivos, porque sentiam falta do ambiente do quartel. Muitos deles voltavam lá durante um ano, estavam voltando para saber como é que estava, quem é que está comandando agora. Eu nunca voltei, coisa nenhuma. Comecei a fazer outra coisa, fui vender casa, depois vendi carro, depois fui escrever livro, fui fazer palestra. E agora estou sempre indo para frente, eu não volto. Eu gosto muito de uma frase chinesa que diz: não se atravessa o mesmo rio duas vezes. Quando você chega do outro lado do rio e quer voltar, você pode voltar, mas as águas são outras. Aquela que você atravessou, meu filho, já era. Águas passadas não movem moinho. Então não podemos nos apegar ao passado. Não podemos nos atrelar a coisas que já foram passadas, por mais lindo que foram. Claro que eu estou casado maravilhosamente com a minha esposa, quase 50 anos. Mas namorei muito. Mas não me lembro de nenhuma namorada. O bom é a minha coroa de agora, que toma um café com leite comigo, com a broa de milho. Não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Vamos gostar da gente, gostar do que a gente tem. É terrível quando a gente fica... Olha, o invejoso pode ter um carro 2010, mas se o vizinho comprar um 2001, ele vai invejar o 2001, não vai esquecer do dele. Com certeza. Fica mais feliz com a desgraça dos outros que com a própria felicidade. Não há como a pessoa viver desse jeito. Então a vida precisa ser alegre, precisa ser dinâmica. Temos que sair desse mundinho acanhado. O espiritismo, a doutrina espírita, as casas, em boa hora, inventaram o estudo sistematizado. Que maravilha! Eu lá na Humildade e Amor, agora não sou ele, mas eu sempre iniciava lá, eu e o Altivo, ele fazia a parte da noite, iniciava o processo, e eu iniciava a parte da tarde. Cansei de dizer, o estudo sistematizado, a principal característica é o aprendizado. Mas tem outras coisas boas. Tantas mulheres como os homens saem daquele lugar. Às vezes, mulher que está dentro de casa só lavando louça, uma hora para outra ela vai para o estudo sistematizado e ali conhece outras companheiras e trocam figurinhas, dali vão para o shopping. É claro que o cartão de crédito diminui um pouco, mas é uma beleza. Os homens também se encontram, falam, né? Trocam ideias. Então não podemos ficarmos parados, né? vendo a banda passar, como aquela música do Chico Buarque, música muito bonita, mas para ver a banda passar, coisa nenhuma, não vamos ver a banda passar, coisa nenhuma. Precisamos caminhar sempre para frente, sempre para cima, buscando sempre novas formas de alegria, novas formas de prazer. Quando uma porta se fecha, abre duas, três, quatro, cinco, dez. E ainda sobre a perda dos entes queridos, conversei com a senhora há menos de 6 meses. Eu guardo tudo. Sou de Java, não sei o que fazer, eu perdi um filho. Eu tenho sofrido muito, eu acho que eu não vou me recuperar nunca. Aí eu fiz uma pergunta para ela, básica. Era filho único? Não, eu tenho mais 5. Eu disse, então a senhora tem que cuidar desses 5. Né? Chorar é mais do que comum. As lágrimas lavam a nossa alma. Não podemos ficar apegados àquilo. Deus chamou do Senhor. Aliás, os nossos filhos não são nossos filhos. São filhos de Deus. E ele pode retirar a hora que ele quiser. Mas se ele levou um, como eu falei, com ela, a senhora ficou com 5. A senhora está cuidando de cuidar de mais. E mais do esposo. A senhora não pode agora continuar dedicando exclusivamente a sua atenção ao filho que partiu em detrimento dos 5 que estão vivos e do marido. Dirija a ele os seus sentimentos de alegria, lembre os momentos felizes desde que a senhora amamentou até ele ter ficado rapaz. E chore a hora que a senhora quiser chorar. E aí eu recitei uma poesia minha que eu tenho. Triste é quando chega a saudade. A gente se apega com aquela vontade e lembra que sabe chorar. Todas as vezes que lembrarmos os nossos entes queridos que se foram, vamos botar a boca no mundo sim, vamos chorar. É muito gostoso. Mas passou o choro, a louça está para lavar, vamos lavar a louça. A casa está para varrer, vamos varrer, o carro tem que ser levado para a oficina, vamos levar o carro para a oficina. A vida continua. Nós não podemos parar. A nossa destinação é o movimento, precisamos nos movimentar sempre, para frente e para cima. A vida é um eterno processo de mudanças e de escolhas. Mudamos e escolhemos todos os dias. E vive feliz quem aprende a escolher. Muita alegria, muita paz e muita felicidade é o que eu desejo para todos vocês do fundo do nosso coração. Apresentamos a palestra de Djalma Santos, realizada no dia 14 de julho de 2010, no Centro Espírita Leon Denis, que fica na rua Abílio dos Santos, 137, Bento Ribeiro. O tema foi a perda de pessoas amadas e mortes prematuras. A Rádio Rio de Janeiro apresentou. Na Tribuna Espírita.